RVC na palma da sua mão. Digite RVC FM nas lojas Google Play e Apple Store. Acreditar no futuro, plantando a esperança. O trabalho é a semente pra colher confiança. O carinho na plantação, o cuidado com a terra. É assim que a gente faz, com amor e paixão. Pensando sempre em frente, valorizando a população, respeitando o meio ambiente, preservando o nosso chão. Charles Machado, trabalho e dedicação, orgulho de Goianésia, a força da produção. Charles Machado, Charles Machado, ecológica de coração. Identificação. Rádio Sociedade Vera Cruz Limitada. 90.3, 96.5 FM. 50 mil watts de potência. 90.3 megahertz. Estúdios localizados na Rua 29, número 234, bairro Carrilho, Goianésia, Goiás. Rádio Vera Cruz. Uma empresa do Grupo Otávio Lage. RVC FM. Onde você estiver. Onde você estiver. 90.3 96.5 RVC. Você ouve agora Paixão Sertaneja, o melhor do sertanejo romântico. Paixão, paixão, paixão sertaneja. Olá, gente! Terça-feira, hoje, dia 9 de outubro de 2018. Eu sou Marina Seganfredo e chega.